Avião. Meu amigo Arthur Bacana, Vitinho Sanfoneiro e Matheus Pio. Eu falei Pio. Viu, DJ? Aqui estou, no mesmo lugar de sempre, tomando todas, tentando não lembrar da gente. Mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo. E as lembranças com a gente fazendo amor. Oh, eu vou pedir pro... Essa é mesmo. Aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi buscar pra reconciliar, pra gente apaziguar. Bota aquela pressão que o Vaguinho gostou, vai. Eu vou pedir pro garçom. O quê? Aquele mesmo, pá. É avião. Toda pressão é naquele mesmo bar. Sei não, viu? Sei não. Olha o balsinho. Que solo de legal, cara. Amiga, pra mim. Aqui estou, no mesmo lugar de sempre, tomando todas, tentando não lembrar da gente. Mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo. E as lembranças da gente fazendo amor. Levante o copo e canta, e canta. Vai pedir a quem? Vai pedir a quem? Eu vou... Vai! Aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi te buscar pra reconciliar, pra gente apaziguar. Eu vou pedir pro garçom pra aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar moreninho. Eu tô mandando agora um táxi te buscar pra reconciliar, a gente apaziguar com aquele mesmo bar. Olha a vida, vai. Aqui estou, no mesmo lugar de sempre. Quem gostou faz barulho aí.